dê sua mão. Cante comigo a canção. O amor te levar, sonhos vão recomeçar. Hoje, novo amanhecer, sinta o sabor de viver. Tudo é emoção, venha cantar outra vez a canção. Fazer a festa no teu coração e aprender a voar. Da imaginação, fazer da vida uma nova estação, onde viver é sonhar. Hey! Alô, criançada, vamos brincar juntos! Vamos! Vamos fazer da vida uma festa! Vamos! Tome o meu coração. Solução. Venha e vamos cantar. Anda, pra que esperar? Vamos, que o dia chegou. De azul, o céu se enfeitou. O sol começa a brilhar. Tudo vai recomeçar. Tudo é emoção. Fazer a festa no teu coração e aprender a voar. Tudo é emoção, venha nas asas da imaginação. Fazer da vida uma nova estação, onde viver é sonhar. Tudo é emoção, venha cantar.